Prefeito Salvador, autoriza o 080 com o final pro Mike Romeu? Confirme para o controle. É o Mike Romeu, solicita o 080 com o final, se possível. Sente, estou para o 080. 080, Romeu. Passando 60 para 50, voo 1600. Voo 1600, desça para 3000 pés, o ajuste 10 no 3. 3013, voo 1600. Solo Salvador Web 6741, está na posição 10 para pushback e acionamento. Jet 6741, coordene com a equipe de solo, após o Boeing da Gol liberar do setor, autorizado, reporta táxi. Jet vai coordenar, reportar a porta. O voo 1754 está pronto para o táxi, temos 119 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alternando Fortaleza. O 1754, táxi via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 3, um bom voo. Gente, está autorizado o táxi, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera Torre, 118 meia, dúzia, ou 1754. Gol 1-3-2-8, desça para 3000 pés, o ajuste 1-0 no 3. 3000, 1-0 no 3, gol 1-3-2-8. Oi. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol 1-6-9-7, formação Tango. Gol 1-6-9-7, essa identificação chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 3. 4015, é isso? Ajuste 1-0 no 3. 1-0, 1-3, obrigado. Controle, boa tarde, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, passou Conde. Juliette, Bravo Delta, prossiga. Atento da informação, Tango, está na sua escuta para instruções ali. Juliette, Bravo Delta, cheque transponder. Conde, Charlie, 0277, acionado ali. Juliette, Bravo Delta, não tenho contato radar com o Suraná. Gol 1924, estabilizado? Afirma, 924. Obrigado pela colaboração, Shop Torre, 18 decimal meia. 18 decimal meia, bom trabalho, gol 924. Obrigado. Gol 1600, reduz a velocidade para 1709. Autorizado final LS, reporte estabilizado. É, vai reduzir para 170, reportará estabilizado, gol 1600. Recebe agora o modo charme do Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, negativo, não recebo e confirme radiodifusão de Salvador. Agora está 62 milhas de Salvador, radial 056. Gente, ainda não recebo. Tá ciência, Rita, tá, vai solicitar agora pro Edu VOR, mais à frente vai modificar. Se enquadra aí para um circuito visual 90, Juliette Bravo Delta. Gente, Juliette Bravo Delta, vou ir na boa do VOR, desça para 1500 pés, o ajuste 1093. Controle VOR, descendo até 1500, Juliette Bravo Delta, ainda negativo, modo Charlie? Negativo, Juliette Bravo Delta. Paciente, vai ficar junto à empresa lá quando chegar, dá atenção, ok? Solo Web 6741 para o táxi com 121 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com. Abjet 6741, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre em 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3, um bom voo. 7, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre, 118.6. Web, obrigado, boa tarde. Visual com campo, gol no 600. Gol no 600, complete, chame torre, 18, decimal 6. Obrigado, senhorita. Salvador, boa tarde, é o gol no 600, 3 milhas do externo, estabilizado, visual com campo. Gol no 600, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. 3 no ajuste, o gol no 600. Out of arrival, 1-3-2-8, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, após estabilizado. 2.000, chamará estabilizado LS, Juliette Bravo Delta, base de manutenção em Salvador? Confirme. Juliette Bravo Delta, base de manutenção é em Salvador? Afirmativo, a armada da Bycast. Passar o externo, bastante checado, o ano 600. Quer botar o papi brilho máximo? O ano 600, continua a aproximação, papi no máximo. O ano 600. Gol 1924, solo 18, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 1219, gol 1924, boa. No 600, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,40 graus, 1,1 no nós. Negativo, autorizado pouso, voo no 600. Salvador, muito boa tarde, voo no 924. Voo 924, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, posição 1-0, parte principal. Alfa Juliette para 1-0, gol no 924. Solo Salvador, Webjet 6721, box 4 para o pushback acionamento. Autorizado, reporta táxi 6721 da Web. Autorizado, Samarim para o táxi 6721. Gol no 754, visado aliar e manter cabeceira no 0. Ali, manter no 0, gol no 754. Confirme, descendo para 1.500, reparo para cruzar 2.500, é isso? Sim, descendo para 1.500 pés, o ajuste no 093, é forte cruzando 2.500 pés. Sim, Juliette Bravo Delta. Zero, solo 2-0, direita solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa tarde, 6-0-0. Gol no 6-0-0, livrando a sua escuta, boa tarde. Confirmando, foi o gol no 6-0-0? Afirmo. Tatia via Alfa Juliette, posição 09, pátio principal, Golo 600. Alfa Juliette 9, 600. Controle Salvador, boa tarde, passou no 7. Passou no 7, chamando o ponto ideal para descida, vou à posição, Mari. É, o passo no 7 está batendo 110, informa que o destino é Recife, Curitiba, 8 pontos. Pro do VOR, dá pra gente ter condições de voar a posição quântica? Estimativo, tem como voar quântica. Conde no 110, autorizado. Gente, grato, vai voar quântica. Guardião 04, Zé da linha, decolar pistão na 7, vento 140 graus, 09 nós. Controle, o mais comeu, propõe cancelamento da presença, agora segue visual. O Gono 328 estabilizou. 28, a chama a torre 118, Omega. Controle, copiou, Mike Romeu. Prossiga, Romeu. Mike Romeu, solicita prosseguir VFR da presente com seus visuais na mudança de rede. Qual nível solicitado? 065. Desce 065, mudança de regras agora, 23. Graças, Romeu. Mantém a linha do litoral, controle, 120, decimal 8 agora. Mantém a linha do litoral, chamada controle, 119.8, guardião 04. Solo Salvador, abjet 6721 para o táxi, 171 no POB, autonomia 4 e 7, alterna Recife. 6721, táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 093, um bom voo. Índia Alfa no 093, no ponto de espera torre, obrigado, uma boa tarde. 10. 315, 104 mil pés, via chegada a mão. Teste via chegada, autoriza a proa de toque e Oduna? 198. Gol 1328, autorizado pouso, pistão a 0, vento 140 graus, 09 nós. Gol 328, copiou, tá torre? Negativo. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 09 nós. Vive pousando na 0, gol 328. Guardião 04, 120, decimal 8. 120, decimal 8. 1208, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 04. O Mike Romeu pode transferir para a ponta ali? Costa Livre, posso cruzar 3 mil pés, está em descida agora? Afirmativo, vai iniciar. Ainda gol na posição, dona zero? Visual, 674. Após desalinhar e manter a cabeceira no zero. Após ali, mantém a cabeceira no zero, 674. Esquerda, pro norte, limite localizador. É 2 para 180 a mais, 3566. Pra nós, 189, 3566. Patrulha, igual na 697, pode seguir a descida? 697 para 2000, livre LS 1013, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, zona 697. Controle, boa tarde, Guardião 04. Guardião 4, bom dia. Mantenha mil pés, repórter. Confirme, vai manter o que do axé? Afirmativo. Se autorizado, pro direto para a tijera de frente. Qual pro ideal, solicitado? boa noite. Dado direto 218, o Guardião 4. DCT, Teixeira de Freitas, Guardião 04. Livre ascensão 045, senhor? 045, chamado Traboso. Boa tarde. Tome chamado Traboso. Chamado Traboso, 1936. 1328, solda os 26, direita, solda 121, direita, 219. Direita, 219, bola 322. Salvador, boa tarde, bola 328, livrou? Bola 328, boa tarde, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes do táxi Juliette aguardando para ingresso. Sente táxi lento via Alfa, aguardar táxi Juliette, bola 328. O azul 4089 na escuta. 1 40 graus, 09 nós. Sol. Juliette 721 após a rolagem do Boeing da companhia autorizada em AM, manter a cabeceira no zero. Após a rolagem do Boeing da empresa, a linha mantém o AM 6721. Portão 03, na escuta do sol. 3566, Rassum e Pro de Duna, autorizado LS 2000 pés. Boa Duna, 2000, autorizado 3566. 697, autorizado LS 118-6200. 186, bom trabalho. Torre, boa tarde, Gol na 697. Quando 697, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 2, reporte visual campo baixado e travado. É visual com campo já no 697, já aguarde só para baixar e travado. Via Alfa, Juliette, posição 08 ao portão. É, então Alfa, Juliette, posição 8, gol no 328. Decolado de 28, controle 120, decimal 8. 08, 6741. Solo T9359 com informação Tango na sua escuta para autorização Brasília. 7. Vai dar na 697. Objeto 6721, decolar pistão no 0, vento 140 graus, 08 nós. Livre decolado no 0, 6721. Sou Salvador, boa tarde. Objeto 6741, 2000 pés na saída agora. Mantenha a saída agora, sobe 340. 340 agora. Baluta 9359, com a informação Tango, na sua escuta para autorização Brasília. Então 9359, Brasília 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o Pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-0-6-7 no transponder. Autorizado 3-6-0, decola da 10, curva direita Arbor, Elefa, Pêndulo 7, intercepta. O controle 208, transponder 5067, chama 359. Correto, portal 5, chama para um pushback, acionamento 9359. Afirmativo, vai reforçar para o pushback, 59. Boa tarde. Que vai manter? Prossiga, guardião 05. 2-1, decolou na Momo, passa a 1500 pés. Boa, 370 na Momo, mensagem 2-1. 370 na Momo, solicita já, voa direto Momo. Autorizado. Momo autorizado. Guardião 04, informe a Pro que vai manter. O Guardião está mantendo 235 agora, senhor, em ascensão. Permanecendo apoiado com a linha do litoral. Afirmativo, mantém 235 então, é isso? Afirmativo. Oi, Salvador, boa, dia, boa tarde, na 3144, que está Tango. 741 não poderia voar Elefa? Visando Elefa 6741. Elefa, obrigado. Salvador, para 3144, entra Tango. 3144, via chegada Mare 2000 pés, 1012. Guardião 05, livre de decolagem, vento 150 graus, 08 nós, proa sul, reporte fora do solo. Avisou pro campo, Ginete Bravo Delta. Ginete Bravo Delta ingressa no corredor Interlagos. A intenção é pouso em Salvador. Afirmativo, se quadrar isso possível, do circuito de tráfego para 10. Acompanhando o vento agora e após a base curta, não sei o que foi atualizado aí, o que foi melhor para vocês. Ok, dá, melhor, vou em rotatória, Juliette Bravo Delta. Rotatória, Bravo Delta. Não estou recebendo seu transponder, Bravo Delta, faço o cheque no equipamento. Ah, ok, já foi checado mais atrás aí, não deu certo negativo o Bob Charlie, vai checar com a empresa agora na manutenção após o pouso, ok? Afirmativo. Eu vou no 3566, vento 140 graus, 08 nós, livre pouso, pistão na 0, ajuste 1012. Livre pouso ajustado na 3566. Guardião 05, decolado aos 33, proa, farol de Itapuã, controle 120, décima 8. 120, décima 8, aos 33, proa do farol de Itapuã. Corrijo, vai interceptar o farol de Itapuã, 120, décima 8. Grato, já volto. Filha da rotatória, tá visando com o campo, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 05. Juliette Bravo Delta, chama a torre agora 118-612. 18-6, obrigado. Oxalé, passa a Duna, Oxalé 6315, passa a Duna, chama a torre 118-6. 18-6, obrigado, até já. É. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 05. Boa tarde, Guardião 05, mantendo 510, reportando Farol da Barra, destino Itaberaba. Afirmativo, estima uma hora de voo, portanto é o 1730. Estimado para pouso e assim que possível a proa direta? Estima 1730. Proa direta, a partir de agora a gente poderia seguir na proa 300. Parte para a Pro 300, o Guardião 05, mantendo 500 pés, reporta no Farol da Barra. Reporta no Farol, mantendo 500 pés, só para a descida de coordenação, tem as suas 2 horas, aeronave em procedimento LS. Controle Oxalé 6320, para a espera, está cruzando 180, em descida 160, com a informação Tango. Boa, 3000 pés, 1012, ou 6320. 3000, 6320. Pronto, 394. Pronto, 394, Galeão, nível de voo 360, via pêndulo 10. Pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 120, decima 8, transponda 5074. Livremento no 40 graus, 089, Juliette Bravel. Fala, Juliette Bravel. 3566, solo 35, livrar direito, 121, decima 9. 219. Bachelar 6315, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 089, ajuste no 012. 1012, tá livre o pouso na 10, Bachelar 6315. 5. 351, 1335, 7741, boa tarde. Remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 1355. Tá, possível guardar uma ascender pra mil pés ou pra direto? 300. Confirme. É possível o guardião acender para 1.000 pés e atuar direto e quadrava 1.300? Autorizado, 1.000 pés direto. 1.000 pés direto, grato. Oxenar 6315, solo 37, olho para a direita, chamo solo no 21, décimo 9. Direita, solo 219, 63, 5. Sinal é baixo travado, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, guarde informação de pista livre, meu nome agora para pouso. Ah, tá certo, Bravo Delta. Tá acionado algum código, 0277? Tá acionado, mas tá com problema na transponder, já reportado aí pelo controle. Afirmativo, fista agora lista, autorizado pouso, vento 130 graus, 089. Ajuste 0, 1-2, Juliette Bravo Delta. Juliette, livre de pouso na 0, Juliette Bravo Delta. Alô, boa tarde, Xanier 63, 2545, 2005, obrigado, boa tarde. Boa. Do Juliette. É, alfamente da Juliette, 63, 105. Uma 600, ponto cópia. Então, 3566, mantém a posição. Mantém a posição, 3566. Copia, 600. Voo no 600, autorizado Natal, nível de voo 370, via peso 10. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição de par. Controle 120, decima 8, transponder 5075. 370. Topos 1-0, Fugas de par, 10, esquerda, 208, 5075, ponte 9, vai chamar para o seu direcionamento, obrigado. Voo no 600, chamo para o seu direcionamento. Vai chamar. Então, 3566, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Juliette para o 01, da 3566. Então, 9359, autorizado o posto de direcionamento, chamo pronto para táxi. Livre, chamaremos, da 359. Juliette Bravo Delta, solo aos 40, ele vai à direita, chame o solo no 21, no décimo 9. Solo, boa tarde, né? Juliette Bravo Delta, autorizado a taxa via Alfa, Kilo, Passo 3, 70, finalizador. Graças ao Passo, Xenai, minha 3, mantém. Solo, Xenai, minha 3, mantém. Xenai, minha 3, 1, 5, mantém a posição, lance do Juliette. Mantendo.